Boa tarde, Neymar. Vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a abrir um poço. Meu sonho é abrir poço, furador de poço. Mãe, tem café? Tem não. Pô, vou comer a baba com leite. Me chamo Leozinho, estou aqui em uma escola. Conte vive me dizendo pra tirar uma boa nota. Mas eu não gosto notas, mano, eu gosto ideias. E agora mesmo sou tem gosto na uretra. Eu não aguento mais esse desespero. Todo santo dia, uma dor no meu peito. Então já vou pra casa, pensando mais num jeito de aliviar essa dor do meu sujeito. Pego meu celular e vou pro quintal. Então se preparem pro aviso final. Me gravei meio sem jeito, não sabia o que falar. Esqueci. Boa tarde, Neymar. Eu vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a construir. Precisa se apressar, Neymar. Você era fatal. Vamos, me ajude a construir um portal. Caralho, eu não tô brincando. Rápido, Neymar, a neblina está chegando, porra. Preciso de ajuda antes que seja tarde demais. Tudo que conhece, não conhece, deixa para trás. O futuro está comigo na palma da minha mão. O buraco de minhoca é a minha solução. Deixa esse universo e vem pro meu que eu vou criar. Repleto de dor e sofrimento e eu não vou ligar. Acho que estou desidratado, homem tem café. Vem se parar de gritar, moleque, e sai do meu pé. Acho que não estão entendendo a situação. Tudo que conhecem vai sumir e vai ser tudo em vão. Uma xícara de café esquecida no cantinho de uma mesa sem sabor, sem fé. O que um dia foi reconfortante, agora é só dor, deixando apenas uma bebida sem sabor. Cada gole me lembra da ausência de calor. Calor da solidão que invade o corpo e a alma. O que for, depois de tudo que passei, agora eu sei o que falar. Sabe por quê? Vou dizer, agora sim mesmo. Boa tarde, Neymar. Quero que me ajude a construir um portal. Para com essa dimensão, caralho, eu não tô brincando. Rápido, Neymar, a neblina está chegando, porra. Preciso de ajuda antes que seja tarde demais. Tudo que conhece, não conhece, deixa para trás. O futuro está comigo na palma da minha mão. O buraco de minhoca é a minha solução. Deixa esse universo e vem pro meu que eu vou criar. Repleto de dor e sofrimento e eu não vou ligar. Boa tarde, Neymar. Eu vou conversar com você aqui.